preparado, mas se fortaleceu, só vai reclamar que é fraco. Você é soldado ou é manipulado? Nasceu pra vencer ou nasceu pra ser otário? Quer ter dias melhores? Então vai pro corre. Quer ser dono dos dólares? Então vai pro corre. Cê quer subir na vida, tio? Então vai pro corre. Chega de preguiça, levanta e vai pro corre. Quiseram me usar, levantei a cabeça. Em vez de admitir aquilo, quebrei as algemas. Fiz o meu próprio corre, elaborei meus planos. Porque não sou um inseto verde pra ficar moscando. Tá vendo os meus bagulho, que os bico cresce os olhos. Tenho eles porque eu quebrei o protocolo. Fiz meu próprio caminho no qual eu vou caminhar. Não admito o destino que o mundo dá. Eu sei que é foda, mano. Sempre tem obstáculos, tentáculos que prendem suas pernas e seus braços. Mas não seja otário de ninguém. Nunca se contente só com aquilo lá que você tem. Tome um Blackstone, mas ambicione um Black Label. Queira um Audi mesmo só podendo ter um gol. Você é guerreiro ou não? Você é homem ou não? Você honra a missão ou é só um vacilão? Você vai pro corre ou vai ficar parado? Vai se fortalecer ou só vai reclamar que é fraco? Você é soldado ou é manipulado? Nasceu pra vencer ou nasceu pra ser otário? Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, pra você poder vencer. Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, pra você poder vencer. Vai pro corre pra ter o que cê sonha. Quem conta com a sorte não corre, não ganha. Não tem, a grana não vem, jamais vai viver bem. Vai pro corre pra você não ter que depender de ninguém. Se o bang é foda, eu sou mais, o que importa é minha cota. Eu encaro de frente quem me traiu pelas costas. Se não é forte, não se esforça, vê se morre. Os corre de se dedicar, já eu me dedico no corre. Eu não aceito depender desse jeito de quem não tem respeito por aquele que veio do gueto. A dependência tira minha paciência, e quem perde a paciência ganha a incompetência. Tenho meu valor, mas nem por isso eu tô à venda. Vi muitos se perderem por ganâncias pequenas. Cautela sim, medo não, firmão João. Meu rosto é maquiado, mas a minha alma não. Você vai pro corre ou vai ficar parado? Vai se fortalecer ou só vai reclamar que é fraco? Você é soldado ou é manipulado? Nasceu pra vencer ou nasceu pra ser otário? Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, pra você poder vencer. Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, pra você poder vencer. Você vai pro corre ou vai ficar parado? Vai se fortalecer ou só vai reclamar que é fraco? Você é soldado ou é manipulado? Nasceu pra vencer ou nasceu pra ser otário? Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, pra você poder vencer. Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, vai. Vai pro corre, mano, pra você poder vencer.